andressedesmoral.com.br. Ó o solinho pra checar, ó o solinho que é só tocar. De frente. Já faz uma semana que eu tô limpo de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. E olha os seus stories, não sinto saudade. Zero curtidas, zero, zero, zero. De ver, de beijar sua boca e dormir. De conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Yeah! Não vou na verdade outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não vou na verdade outra vez, se não recairei. Lembro de você, yeah, yeah, yeah, yeah. De olhar os seus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar seu amor e dormir. De coxinha sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Yeah! Não vou na verdade outra vez, se não recairei. Social News, Afiaventos, é nóis.